الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Em seguida, Imam al-Mujaddid, rahimahullah, ainda no capítulo sobre alguns tipos de feitiçaria, disse, rahimahullah, وَلِلنَّسَائِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّكَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. Disse Imam al-Mujaddid, rahimahullah, yani, de que foi relatado por via de Imam al-Nasai, a partir de Abi Huraira, e Abi Huraira radiallahu anhu, falando sobre o que ele ouviu a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar. Aquele que fazer um nó numa linha ou numa corda, fazer um nó, em seguida soprar nisso, então ele fez algo de feitiçaria. Yani, quer dizer que uma das formas da feitiçaria é soprar nos nós. Yani, fazer um nó, uma linha ou uma corda e soprar nisso. Isso é uma das coisas, yani, é um dos atos dos feiticeiros. وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ. Yani, e aquele que cometer ou fazer a feitiçaria, então cometeu politeísmo. وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ. Yani, aquele que cometer feitiçaria, praticar feitiçaria, então ele cometeu descrença, yani, pois fez algo que constitui politeísmo. وَمَنْ تَعَلَّكَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. E aquele que confiar em algo, então é deixado sob a proteção disso que ele, yani, se apegou. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam, na primeira parte da narração, disse: Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar. E isso é uma das coisas que os feiticeiros fazem, yani, sopram nos nós com, yani, palavras e invocações que eles fazem ao jin, colocam no nó e apertam. Por vezes usam outros objetos, como é o caso até do cadeado. Eles usam o cadeado, daí que você se, yani, quem conhece a feitiçaria sabe de que uma das coisas que os feiticeiros usam para fazer a sua feitiçaria é usar os cadeados. Yani, por que eles usam esses objetos? Eles normalmente usam esses objetos, yani, fazem um nó, depois apertam. Quer dizer que enquanto aquele nó estiver apertado, a feitiçaria terá efeito. Yani, enquanto o cadeado que ele fez a feitiçaria e soprou nele estiver fechado, então a feitiçaria terá efeito. Daí que, nesses casos, para a pessoa desfazer a feitiçaria, é só desfazer, por exemplo, o nó. Se for possível desfazer sem cortar a linha, então a pessoa desfaz isso. E o que que eles fazem? Essa feitiçaria, para não ser encontrada com facilidade, yani, para permanecer na pessoa, eles, por exemplo, a linha que eles sopram com as suas invocações que eles fizeram ao jin, colocam ali, yani, enterram, às vezes colocam até na construção, yani, uma casa que está sendo construída e eles querem feitiçar alguém, ou querem, yani, feitiçar uma pessoa que também não tem a ver com essa casa, vão esconder esse, yani, esse feitiço dentro dos blocos, e depois as pessoas vão colocar cimento e ninguém vai se aperceber de que dentro da parede tem, por dentro tem, yani, a feitiçaria. Quer dizer que enquanto permanecer aquela feitiçaria escondida, não acessível, então a feitiçaria permanecerá. Daí que uma das coisas que a pessoa faz quando está a desfazer a feitiçaria é conhecer o sítio onde a feitiçaria foi, yani, colocada. Yani, esse é o primeiro passo para a pessoa desfazer a feitiçaria. Conhecer onde que a feitiçaria, yani, o objeto da feitiçaria foi colocada. E depois, se o objeto for um cadeado, procura a chave para abrir o cadeado e a feitiçaria irá se desfazer. Isso também é algo que mais à frente o Sheikh Rahim Allah irá mencionar sobre a Nushra, Babu Majah fi Nushra, que é sobre as formas de a pessoa se livrar ou curar da feitiçaria. Portanto, os feiticeiros, a sua feitiçaria gira em torno desse tipo de atos que eles fazem, que é fazer nós ou colocar, como disse, cadeados ou apertar algo junto. E às vezes até, subhanallah, o feitiço é colocado num peixe e é lançado no fundo do mar. Ou é colocado numa pedra e é lançado no fundo do mar para que não seja encontrada. Para que não seja encontrada. E às vezes é enterrado num sítio bastante distante que as pessoas nem prestam atenção. Portanto, e também os feiticeiros, a palavra sihr foi denominada como sihr, a palavra sihr, a feitiçaria, foi dado esse nome, pois acontece na calada da noite. E a calada da noite é chamada de sahar. A gente quando viu, quando estudamos o capítulo sobre o jejum, vimos de que a última parte da noite chama-se sahar, daí que a refeição que a pessoa come na última parte da noite chama-se de suhur. Portanto, a palavra sihr vem da calada da noite, quer dizer que a feitiçaria foi dada esse nome de sihr, pois ocorre na última calada da noite, quando está bem escuro. Na última parte da noite, quando está bem escuro, as pessoas estão todos, cada um no seu aposento, é um dos feiticeiros, começam a fazer a sua feitiçaria. Quer dizer que o feiticeiro não faz a sua feitiçaria durante o dia. Espera até a última calada da noite, quando está bastante escuro, na escuridão da noite, e faz esses nós e sopra, invoca o shaitan. E esse é o tempo que os shaitan circulam bastante. Portanto, esses nós, aquele que faz um nó e sopra, então esse fez algo de feitiçaria, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. E outros muçulmanos, infelizmente, acho que têm um imã tawhid fraco, vão nesses indivíduos, são dados, por exemplo, colares, que chamam de hiriz, como se os protegesse de algo. E dentro dessas coisas, existem papéis que eles dizem, estão a escrever a parte do Alcorão. Em alguns casos, nem o Alcorão. Uma parte pode escrever um versículo do Alcorão, mas o resto são invocações a Shayatin. E a maior parte das pessoas baseia-se nisso, invocações a Shayatin. Mas escreve em árabe, como as pessoas não conhecem em árabe. Mas se você for a ver esses papéis, irá encontrar aqui, é invocações a Shayatin, nomes de jinn que eles colocam e juntam isso com versículos. Tudo cofre, e por vezes você encontra até sangue na salua alaihi wa sallam. Portanto, devemos ter atenção nisso. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, como disse mais à frente, man sahara faqad ashraka. Isso é, embora a gente tenha abordado isso, que é a sentença sobre o sihr, sobre a feitiçaria, de que constitui politeísmo. O profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui disse de forma direta: man sahara faqad ashraka. Aquele que fazer a feitiçaria com certeza cometeu descrença. Com certeza cometeu descrença. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Al-Baqarah, como vimos anteriormente: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. O shaitan, o shayatin, é que cometeram descrença e não Suleiman, que era um profeta. Por que os shayatin cometeram descrença? Pois ensinavam as pessoas o sihr. Isso mostra de que ensinar o sihr constitui também politeísmo. E aprender o sihr também constitui politeísmo. E daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, como vimos aqui na narração anterior, na aula passada, sobre a aprendizagem da astrologia, de que quanto mais a pessoa aprender a astrologia, terá aprendido uma das ramificações do politeísmo ou do sihr, que é a feitiçaria. ومن تعلق شيئا وكل إليه. Aquele que se apegar a algo é confiado a isso que ele se apegou. Yani, essa palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam quer dizer que se a pessoa se apegar a crenças a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá deixar ele sobre a mercê desses que ele se apegou. E esses que ele se apega não são capazes de beneficiar nem prejudicar. Isso constitui perdição para a pessoa. A pessoa cai na perdição. Se Allah subhanahu wa ta'ala não te proteger, então não há quem possa te proteger. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é o único que tem o tassarrufo, tem o controle sobre o universo. Portanto, e isso é uma forma de castigo que Allah subhanahu wa ta'ala dá para aqueles que se apegam a outros além dele. Se você se apegar aos jinn, se você se apegar às árvores, à crença nos pássaros, então Allah subhanahu wa ta'ala vai te deixar sobre a proteção dessas coisas. E essas coisas não são capazes de te proteger. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não irá te proteger, irá te abandonar. E se Allah subhanahu wa ta'ala abandonar um servo, não há quem possa guiar esse servo. Quem vai te guiar além de Allah subhanahu wa ta'ala? Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu. Aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala guiar, não há quem o possa desviar. Waman yudlil fala hadiya lahu. E aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala desviar, não há quem o possa guiar. Portanto, se o servo se apegar em Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah subhanahu wa ta'ala irá de o proteger. Man ta'allaka shay'an wukila ilayhi. E se você se apegar a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai te castigar, te colocando sobre a proteção desse que você se apegou a ele. E como a gente sabe, ninguém é capaz de te beneficiar ou prejudicar, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquele que confiar em outro além de Allah subhanahu wa ta'ala é como se tivesse tomado o rumo da perdição. Pois, ninguém é capaz de te proteger, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E aqueles que, em nome de proteção, cometem shirk por via da feitiçaria, vão ao feiticeiro, vão pedir ao feiticeiro tal e tal coisa para se proteger contra o mal que eles temem, Allah subhanahu wa ta'ala abandona esse servo e o feiticeiro não é capaz de o proteger de nada. Pois até a própria feitiçaria não tem efeito senão se Allah subhanahu wa ta'ala decretar isso. Se Allah subhanahu wa ta'ala decretar, então isso terá efeito, senão não terá efeito. Portanto, todo bem está em a pessoa voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Em todas as ocasiões, Allah subhanahu wa ta'ala está pronto para receber o doar do seu servo e proteger o seu servo. Se tem algo que te incomoda, não há melhor solução que voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. Algumas pessoas pensam de que ele pede hoje, tem que ser dado aquilo que ele pediu imediatamente. Se não for dado, ele é como se perdesse o desespero, ficasse desesperado, perdesse a esperança e vai imediatamente nos feiticeiros e aqueles que reivindicam conhecer o oculto ou coisa dessa natureza. Allah subhanahu wa ta'ala, se você ter a crença nele, crença verdadeira, você sabe que Allah subhanahu wa ta'ala vai te proteger. E você está firme de que Allah subhanahu wa ta'ala vai te proteger. Por vezes Allah subhanahu wa ta'ala pode testar a ti próprio para ver o seu grau de fé. Ou pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala vai te dar algo melhor do que a proteção que você está procurando sobre algo que vai te assolar. A resposta do pedido que a gente faz a Allah subhanahu wa ta'ala pode vir de várias formas. Não é necessariamente a pessoa pede algo e Allah subhanahu wa ta'ala dá aquilo que a pessoa pediu. Por vezes Allah subhanahu wa ta'ala dá outra coisa, pois Allah subhanahu wa ta'ala sabe de que o melhor para ti é essa outra coisa que você não pediu. Você pede uma coisa, Allah subhanahu wa ta'ala não te dá aquilo, mas te dá uma outra coisa. Quer dizer que você precisa mais dessa outra coisa que você não pediu do que essa coisa que você pediu. Daí que quando a gente faz dua, voltamos a Allah subhanahu wa ta'ala, e por um motivo e outro não temos o que pedimos, devemos saber que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos dar algo. Às vezes a pessoa pede a Allah subhanahu wa ta'ala algo, e Allah subhanahu wa ta'ala salva a pessoa de do mal que iria acontecer, por exemplo. E o teu pedido foi numa outra situação que você precisava. Você pediu, entre aspas, você pediu um carro, que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite ter um carro, ou uma das coisas do dunya, e Allah subhanahu wa ta'ala não te deu isso, mas salvou-te, por exemplo, de um acidente ou de um acontecimento que era te acontecer e queria te prejudicar. Allah subhanahu wa ta'ala te salvou disso. Tanto devemos sempre ter a crença de que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos dar aquilo que a gente pediu, por mais que se manifeste de forma diferente. E por causa, em outros casos pode ser que você é o motivo de não ser dado o que você pediu. Você tem algo que você toma riqueza por via ilegal. A gente sabe que isso é uma das coisas que faz com que o doa seja rejeitado. Pode ser que você tomou coisa das pessoas, tomou direito das pessoas, e faz doar a Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala como castigo não te dá o que você pediu, pois você tomou os direitos de outras pessoas ou os bens de outras pessoas. Existem vários outros motivos, mas devemos sempre ter, se a gente não tiver algo que nos impede de ser respondido doar, então devemos saber de que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos ajudar naquilo que a gente pediu, por mais que isso pode ser de forma diferente, a resposta pode vir de forma diferente. Portanto, esses são alguns pontos que têm a ver com essa narração, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar, até o fim da narração. Portanto, devemos nos proteger, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja da feitiçaria, e se formos feitiçados por um e outro motivo, do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, devemos pacientar e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos livre disso. Tanto em qualquer situação devemos voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.